dezembro, celebramos a solenidade do Natal, festejando o nascimento do Salvador, que veio para trazer a esperança para nós. A nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E com essa certeza, vamos receber o menino Jesus. A salvação chegou, alegria que brotou. Natal feliz é Natal com Cristo. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 780 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. América. Toda segunda-feira, às 10 da noite, um jeito irreverente de evangelizar. Buscai as coisas do alto com Padre Léo. Segunda-feira, às 10 da noite, aqui na América. Uma canção nova em sua vida. América. Mas agora vamos seguindo nas datas importantes. Ano 1350, num dia como hoje, nascia o rei João I de Aragão. Ele tinha o apelido de O Caçador e o Amante da Gentileza. Por quê? Você já imagina, não é? Era um homem que, em seu tempo de vida, ele se dedicava justamente a ser aquela pessoa agradável e que a todos, de fato, procurava fazer o bem. Rei João I de Aragão. Portanto, nascia num dia como hoje, do ano 1350. Mais datas importantes também num dia como este, nascia alguém, mas que marcou a história do mundo nesses últimos 200 anos. 200 já? Quase 300. 1822, ele nascia. 1822, 922, 200 anos exatos, não é? Nascia num dia como hoje, Louis Pasteur, químico francês. Ronaldo, mas ele era só um cientista? Não. Suas descobertas tiveram uma enorme importância na história da química e da medicina? É verdade. É lembrado pelas suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças? Sim. Entre seus feitos mais notáveis, pode-se citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva, a vacina antirrábica? Sim, também é verdade. E suas experiências deram fundamento para a teoria microbiológica da doença? Sim. Foi mais conhecido do público, em geral, por inventar um método para impedir que o leite e o vinho causassem doenças? Um processo que veio a ser chamado de pasteurização? Também é verdade, veja só. O seu corpo está enterrado no lugar, ou melhor, no Instituto Pasteur de Paris, numa tumba que foi decorada por mosaicos em estilo bizantino que lembram os seus feitos. Tudo isso é verdade. Agora, o que eu quero dizer mais ainda do Louis Pasteur, além de ser este gênio da ciência? Este homem era um fervoroso católico. Marie-Valérie Hadot, genro de Louis Pasteur, provavelmente na mais completa biografia escrita sobre ele, escreve o seguinte: uma fé absoluta em Deus e na eternidade, e a convicção de que o poder para o bem dado a nós neste mundo será continuado para além dele. Foram sentimentos que permearam toda a sua vida. As virtudes do Evangelho estiveram sempre presentes nele. Com o máximo de respeito para com a forma de religião que tinha sido a dos seus antepassados, ele recorreu simplesmente à religião natural para a ajuda espiritual nestas últimas semanas da sua vida. Há uma conhecida citação atribuída a ele: quanto mais sei, mais a minha fé se aproxima da do camponês bretão. Gostaria de saber tudo, mas eu teria a fé da esposa de um camponês bretão. Sabe que o camponês é um homem do campo, sem estudo. Olha o que ele dizia: quanto mais sei, mais a minha fé se aproxima da do camponês bretão, da de um homem sem estudo. Percebeu que as pessoas sem estudo, sem instrução, elas têm mais fé do que estudo, mais fé do que instrução, mais fé do que qualquer outro conhecimento da vida? Era isso que ele queria dizer. Que ele fosse um homem de ciência, em que ele, embora fosse um homem de ciência, culto, de muito conhecimento e também com fé, a fé dele era ainda menor do que a daquele homem simples do campo. Veja só, quanta humildade deste homem, Louis Pasteur, que revolucionou a ciência no mundo. Eu não me canso de contar. Ah tá, e o que, que é? Bretão, gente, a Bretânia era uma região administrativa da França. Muitas vezes pode se confundir com Grã-Bretanha, mas era uma região administrativa no oeste da França, uma larga costa litoral entre o Canal da Mancha e o Oceano Atlântico, cuja capital seria hoje a cidade de Rennes, ali na Itália. Seus habitantes eram chamados de bretões, né? Mas vamos lá. O Louis Pasteur, não me canso de contar um exemplo dele. Você que talvez até vá recordar agora, de que ele, já com 70 anos de idade, viajava de trem e ao lado dele tinha um jovenzinho universitário que estava lendo um livro de ciências. Livro de ciências, ele conhecia tudo, né? O homem era um gênio da ciência. E aí, e ele, Louis Pasteur, sabe o que estava lendo? O livro da capa preta. O que era o livro da capa preta antigamente? A Bíblia. Estava aberto no Evangelho de São Marcos. E aí aquele jovenzinho olhou assim de rabo de olho para aquele homem de 70 anos. E o jovenzinho, se achando o entendido, lembra aquela época na França que se questionava a religião pra caramba, né? Aí o jovenzinho olha de rabo de olho e comenta: mas o senhor acredita aí neste livro cheio de fábulas e de crendices? E aí Louis Pasteur, humildemente, o gênio que era ele, disse: sim, eu acredito, mas este aqui não é um livro de crendices, é a palavra de Deus, eu estou errado? E aí o jovenzinho, mostrando-se mais ainda ousado, diz assim: mas é claro que o senhor está errado, e eu imagino que o senhor deve ter estudado história universal, e o senhor já deve saber que a Revolução Francesa, que aconteceu há 100 anos, ela mostrou a miopia da religião. Só pessoas sem cultura ainda acreditam que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. Eu acho que o senhor deveria conhecer um pouco mais sobre os nossos cientistas e o que eles pensam e dizem sobre religião. E aí Louis Pasteur, ainda dando ousadia àquele menino, disse assim: é mesmo? E o que os nossos cientistas dizem sobre a Bíblia? Aí o rapazinho diz assim: olha, senhor, me desculpe, mas eu vou ter que descer na próxima estação aqui do trem, não vou ter tempo, mas me dê o seu cartão que quando eu chegar na universidade eu vou lhe mandar. Eu vou procurar os escritos para lhe mandar. E aí então, Louis Pasteur, ele cuidadosamente abre o bolso interno do seu paletó, pega o seu cartão, seu cartãozinho de apresentação, entrega para aquele jovem universitário que estava se achando, né? E quando o jovenzinho se levanta, e entre se levantar e olhar para o cartão, quando ele enxerga o que está escrito no cartão, ele fica pálido, com o rabo entre as pernas, morrendo de vergonha. Ele sai sem falar nada, porque ele tinha lido o que estava escrito no cartão: professor, doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. O homem era nada mais, nada menos que o diretor-geral daquela universidade onde aquele jovenzinho que se achava o cocô do gato morto estudava. Esse fato acima está também na biografia de Louis Pasteur e é verídico. E aconteceu em 1892. Quanta prepotência hoje, que já vinha daquela época, de jovens influenciados por uma cultura anti-religião. Quanta prepotência nas universidades. Quanta prepotência, desculpe agora, entre muitos professores, não todos, que se acham mais sabedores do conhecimento do que quem de fato conhece a ciência deste mundo, mas a ciência também do céu. Respeita a ciência deste mundo e respeita as leis da ciência de Deus, criador deste mundo. Quanta gente que se acha o cocô de um gato morto e pensa que isso vale alguma coisa. É muito triste nos depararmos com algumas realidades deste mundo. Que abdica, abre mão do conhecimento de Deus para substituir por lixo, muitas vezes. Vamos lá, gente, vamos seguir. Datas importantes, 4:57 agora. Em 1923, num dia como hoje, morria Gustave Eiffel, engenheiro e arquiteto francês, que participou da construção da Estátua da Liberdade, que fica lá em Nova York, e também da torre que tem o nome dele, Eiffel, em Paris. Em 1935, num dia como hoje, a Pérsia passou a se chamar Irã. É, então o país que você conhece hoje como Irã só mudou de nome em 1935. Antes era Pérsia. Oi, Anzinho, me dá aquele grito. Brasil, solta aí pra mim. Vai, cadê? Brasil. Não, forte, forte, quero ouvir forte. Vai. Cadê, homem? Solta o trem forte. Não é aleluia, não, é o Brasil. Brasil. Aí, de novo, vai lá, vai lá. Brasil. Num dia como hoje, de 1999, morria Edmo Zarife, o dono desta voz. Radialista, locutor brasileiro. Ele nasceu em Nova Friburgo, no Rio, construiu uma carreira sólida, se tornou uma das maiores referências da locução brasileira de rádio. Na década de 60, ingressou na Rádio Globo, lá foi apresentador, além de voz padrão das chamadas e vinhetas da Rádio Globo. A famosa vinheta Brasil, essa aí que você está ouvindo, olha, interpretada por ele. Brasil, essa aí aquela, é a primeira de todas, olha. Olha o eco dela aí, olha a câmera de eco nela. Essa vinheta, gente, começou a nascer em 1968, veja só. E o diretor-geral da Rádio Globo na época, Mário Luiz, e o narrador esportivo Valdir Amaral procuravam dar uma dinâmica maior às transmissões de futebol para dar uma estética mais alegre e um toque de show nas mesmas transmissões. E aí, quando chegou a época das eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, o Valdir Amaral e o Mário Luiz pediram ao Edmo Zarife para fazer um grito de guerra para levar a seleção brasileira para frente. E aí o Edmo Zarife e o técnico da Rádio Globo na época, o Formiga, ficaram 2 horas dentro do estúdio gravando várias frases, vários bordões. E após eles escutarem a fita gravada e ouvir o Brasil... Solta de novo esse Brasil antigo. Brasil, Brasil, Brasil! Na hora que eles ouviram isso aí, o Mário Luiz disse assim: Zarife, é essa aí. Não precisa mais nada, é essa aí. Brasil, Brasil! E foi assim que nasceu essa vinheta Brasil aí que você está ouvindo, na voz do Edmo Zarife. Quer ouvir ele falando alguma coisa sobre a vida dele, a carreira dele? Tem aí também, Azinho? Nós temos? Rapidinho, toca pra gente. 5 em ponto. Rádio Globo Notícia. Olha aí, ó. Essa era a vinheta que ele gravava. A antiga Rádio Globo acabou, aquela Rádio Globo acabou. Não existe mais nem lugar nenhum do Brasil, né? Tem outras Rádio Globo, agora é FM, mas não tem mais aquele formato antigo de Rádio Globo, não. O seu redator-chefe. Era um programa que tinha lá. Né? Local. São vinhetas diversas que aquela antiga Rádio Globo, quando existia, tinha. Tudo na voz dele, era a voz padrão, não é, olha? O redator-chefe e o noticiário. Olha, redator-chefe era um boletim de notícia que entrava de hora em hora na Rádio Globo. Eu escutei muito aqui em Brasília na época, né? É, quando chegou o primeiro Rádio Alvorada, Brasília, depois mudou para Globo, depois acabou aqui em Brasília também. Por último, permaneceu no Rio de Janeiro até bem pouco tempo a Rádio Globo, nesse modelo antigo. Aí depois migrou, hoje não existe mais esse modelo antigo, só FM. Mas vamos lá, 5:01 agora, seguindo aqui nosso programa de hoje. Saudações para algumas cidades brasileiras que estão de aniversário. Água Nova no Rio Grande do Norte, Abel Figueiredo no Pará, Águas Lindas de Goiás, tá de aniversário hoje. Atalanta em Santa Catarina também, Caaporã na Paraíba. Campo Alegre do Fidalgo no Piauí, tá de aniversário. Carnaúbas também no Piauí, Carmo do Cajuru em Minas Gerais, Catunda no Ceará, Caxingó no Piauí, ainda mais Chupinguaia em Rondônia, Cruzília, Minas Gerais, Gavião Peixoto em São Paulo, Hidrolândia no Ceará, Janaúba, Minas Gerais, Lagoa da Prata também, Minas Gerais, Lucrécia no Rio Grande do Norte, Nanuque em Minas Gerais, Passagem também no Rio Grande do Norte, Pilõezinhos na Paraíba. Agora são 5:02, nós vamos rapidamente ao intervalo e já já na volta, surpresas e destaques do nosso programa de hoje. Intervalo, até já.